refletindo do mel. Os meus pés já não percebem mais o chão, e você me rouba um beijo, explodindo esse desejo. Verdadeiro.